coração, ó Senhor, olhe por mim. Pois ainda acredito que isso não é o fim. Entre o pecado e a fé, o desespero e a esperança. Como eu queria voltar a ser criança, ser puro e inocente, bem longe da maldade. A partir dos 10 enxerguei a realidade. Eu fui crescendo em meio ao sofrimento. Hoje tenho feridas que não curou com o passar do tempo. O coração ferido que acumulou a revolta. Mas eu preciso ser forte e muito forte nessas horas, Senhor. Eu preciso me levantar. Quantos irmãos se entregou e se deixou levar? Mas eu não. Eu vou persistir, mesmo com o coração ferido. Eu vou tentar sorrir. Já guardei rancor demais, é hora de perdoar. Mostrar que eu mudei, pra isso basta recomeçar. É. Eu preciso acreditar que um dia, eu vou vencer. Muitos me disseram que esse era o meu fim, mas o Deus Onipotente, nunca desistiu de mim. Superação, vou abrir o meu coração, pedir pra Deus entrar e fazer a transformação. Chegar de ódio, vamos plantar o amor, fazer a diferença na terra, chegar de dor. Muitas vezes eu caí no chão e me achei um fraco. Eu preciso levantar quantas vezes for necessário. Não permanecer onde eu caí, mesmo que não dê certo na fé, vou prosseguir. Reagir contra os problemas que me atacam, não transmitir desânimo em meio à batalha. Lutas virão, tempestades virão, em meio a essa guerra vou cantando a canção. Eu preciso acreditar, que eu vou vencer. Meu coração está ferido, Deus vem me socorrer. Eu preciso acreditar, que eu vou vencer. Meu coração está ferido, Deus vem me socorrer, yeah. Muitas vezes no sofrimento eu tentei ser forte. Palavras me feriram, tenho cicatriz e cortes. A cada frustração fui ficando mais fria. Alimentava o sofrimento, já não tinha alegria. Decepção por estar na contramão. Me entreguei ao mundo, era tudo ilusão. Muita confusão, ó Senhor, olhe por mim. Pois ainda acredito que isso não é o fim. Preciso ter coragem e voltar a caminhar. E o mais importante, nunca deixar de sonhar. Lutas virão, tempestades virão. Em meio a essa guerra vou cantando essa canção. Eu preciso acreditar, que eu vou vencer. Meu coração está ferido, Deus vem me socorrer. Eu preciso acreditar, que eu vou vencer. Meu coração está ferido, Deus vem me socorrer, yeah. Eu preciso acreditar, que eu vou vencer. Meu coração está ferido, Deus vem me socorrer. Eu preciso acreditar, que eu vou vencer. Meu coração está ferido, Deus vem me socorrer, yeah.